Salvador, bom dia, Oceaner 62, 51. 62, 51, bom dia, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, 62, 51. Ciclone passa nível 130, estima centro Recife, frequência 125, décima 1, boa viagem. 25 horas, obrigado, bom dia. dia, Rio 5973, acione identificação, desce para 2.000 pés. Altimetro 0 no 2, direto posição Duna, autorizado sinal LS, pistão no 0, sob localizador. 961, galeão copia? Vocês? 961, galeão autorizado, 310, 0010, colocar 10, curva direita, da El Leda Bridge. 11935, controle, transponder 5532. Galeão nível 360, galeão fez o grupo 10. Decorda a pista 10, curva direita pode decolar. Saída da El Leda Bridge, controle 19355, transponder 5532, voo 91. 5532, transponder. 5532, voo 91. Correto, já puxa aqui também. Espera, obrigado. LS, torre 118.95. Torre Salvador, bom dia. Rio 5973, passou externo, baixado para lá. 5973, bom dia, avistado. O vento é de 1,60 graus, 3 nós, o altímetro no 012. Está livre o pouso na 10. Ajuste 102, livro pouso na 10, Rio 5973. 5973 no solo aos 11, ao entrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9, tenha um bom dia. Alfa Juliette, Pátio 13, remota 09. Alfa Juliette, Pátio 13, remota 09, 5973. Solo. Solo. Salvador, bom dia. É o Avianca, Alfa Victor Uniforme, o Pátio número 3. Alfa Victor Uniforme, para si. Alfa Victor Uniforme, de autorização para reboque do pátio 3 para o gate número 5 do pátio 1. Gente, mantenha a posição e aguarda para iniciar que eu tenho aeronave que vai ingressar no pátio 3, após eu autorizar. Ok, obrigado. Bianca, Alfa, Vitor, uniforme na escuta. Todo tipo na escuta. Autorizado iniciar o reboque, chama na saída do pátio 3. Ok. Copiou? Na saída do pátio 3, reboque. Ok, gente. taxi voo 961, com 9h30 após, 3h49, alterna Campinas. O 961, táxi autorizado via parte 1, Índia, ponto de espera da 90, chama 11895, ajuste 10012. Autorizado táxi via parte 1, na pozinha, ponto de espera 2895, ajuste 2012, voo 961. Confirmando o gol 981, tá liberado o táxi pra ser Colombia mesmo, né? Afirma. Olha. O Avianca Alfa Vitor Uniforme mantém a saída do pátio 3, a passagem ao Boeing da Gol, que agora está taxiando no pátio, após prossegue até o portão 05. Ok, sim. Vou aguardar a passagem do Boeing da Gol. O 961, bom dia, autorizado a linhagem decolada 10, vento de 1 no 60 graus com 4 nós. 10, 5 ACM identificação, desce, mantém 2000 pés, 1012, via Monf. Pela 1961, decolou os 25, controle em 1, 19.35, bom voo e bom dia. 1935, obrigado, bom dia, voo 91. Autorizado para confins, nível de voo 340. Decolando da cabeceira 10, mantenha a proa até 2000 pés ou 3 milhas após curva direita na subida da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16. Aciona o transponder 5544, chame o controle em 1, 19.35 após a decolagem. Com cortejo. Chegada Mari 1012. Azul 4040, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 01. Alfa Vitor Uniforme, bom dia. Bom dia, Alves. Autorizado High Speed, direto do 1865. Paulo Salvador, muito bom dia, Altan 3171 na posição 6, da Foxtrot para autorização. Altan 3171, bom dia, Guarulhos, autorizada no 360, aerovia Upper Zulu 16. Decola da 110, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119.35, transponder 5543. Seguinte, 3171, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, rota conforme planos, via Upper Zulu 16. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge. Controle Salvador em 119.35, transponder 5543, Tan 3171. 3171 está correto, já fui pegar o fundamento. Chamará. Federal 9970, sob retoração radar, foi para 030, limite ao localizador e reduza para 180 nós. Ok, bom dia, ABSA 6570, sem identificação. Voa ETAP, desce para 4.000 pés com 1012. Ok, aguarde. Copiado 6570, 4.000 pés, voa encerramento 368 da presente posição. Negativo, encerramento 368, 4.000 pés, 1.012. Afirmo, 4.000 pés. E 865 da Gol, autorizado externo, da presente. Autorizado externo, 865. Pode descer para 1.77, 8.65.